Conheci um verdadeiro amor na vida. Minha vida, houve uma mudança linda. Sem a dor, eu conheci um verdadeiro amor. Logo eu estendo.